Eu juro não fazer você sofrer, meu amor. Oh, oh, oh. Baby, eu não posso viver com você longe de mim. Oh, oh, oh. Pense em mim, oh baby. Penso nela todo momento, não vivo sem ela, eu sei. Eu não aguento seu jeito sensual, me domina, é minha princesa. Ela me fascina, ela faz com um jeito especial, faz com carinho, é tão sensual. Minha princesa, eu te peço, não vá, não deixe meu bem, nosso amor acabar. Hey baby, eu continuo sendo aquele, mas baby, não me troque por ele. Eu juro não fazer você sofrer. Você longe de mim, pense em mim, oh baby, em mim, em mim. Quem sabe ela pare, pense e me entenda. Quem sabe assim ela me compreenda. Vou dar um tempo pra ela pensar se deve ir embora, se deve ficar. Não sei bem, mas eu acho que ela está decidida a mudar de vida. Decidiu ir embora. Eu não sei como fico agora. Hey baby, olha pra mim. Meu bem, não posso viver assim. Você sofrer, meu amor. Yeah.